Ando na city, sempre no corre. Cada passo que eu dou é mais perto do ouro. Vim de onde poucos sobem, onde a luta é constante. Mas eu sou o que sobrevive, eu fiz meu nome brilhante. Olha minha ascensão no topo sem pedir perdão. A favela tá comigo, meu som virou oração. Vim do nada, agora é só milhão. Todo show é lotação, a vibe é pura emoção. Que rolê com meus parceiros, só família no meu time. Sabe quem são os verdadeiros, sem tempo pra falsidade. Vivendo o que eu sonhei, agora tudo tem sentido. Transformando dor em arte, o trap me fez imbatível. Cada letra uma vitória, cada verso um legado. Que a vida me tirou, peguei de volta no improviso. Agora o mundo é minha pista, no som eu sou afiado. De rolê com meus parceiros, só família no meu time. Cê sabe quem são os verdadeiros, sem tempo pra falsidade. Vivendo o que eu sonhei, agora tudo tem sentido. Transformando dor em arte, o trap me fez imbatível. Cada letra uma vitória, cada verso um legado. O que a vida me tirou, peguei de volta no improviso. Agora o mundo é minha pista, no som eu sou afiado. Olha minha ascensão no topo sem pedir perdão. A favela tá comigo, meu som virou oração. Vim do nada, agora é só milhão. Todo show é lotação, a vibe é pura emoção. Olha minha ascensão no topo sem pedir perdão. A favela tá comigo, meu som virou oração. Vim do nada, agora é só milhão. Todo show é lotação, a vibe é pura emoção.